O nosso tema de hoje é: há fatalidade? Ou existe fatalidade? Primeiro a gente tem que saber o que é fatalidade, né? Para poder tentar responder se existe ou não. Fatalidade, destino que não se pode evitar. A palavra destino já vem carregada de uma concepção. Algo que é inevitável. Acontecimentos predestinados que não podemos mudar. Acontecimentos pré-destinados que não podemos mudar. Futuro imutável. Seria como a gente dizer assim, quando alguém nasce, alguém já dizer assim, na vida dessa pessoa vai acontecer isso, isso e isso. E não tem escapatória. É isso aqui. Ou se a gente quiser entender de uma outra forma, é como um filme. O autor, ele escolhe quem são os atores que vão participar do filme e cada um tem um papel. E cada um vai cumprir aquele papel no filme. Vai fazer exatamente aquilo que ele determinou, sem poder modificar nada. Vai repetir as cenas como foram pré-determinadas. Ou seja, nós, nesse caso, e eu digo, reforço isso porque muitas pessoas acreditam que é dessa forma que acontecem as coisas. E para quem acredita, tudo bem. Mas dentro dessa concepção, dessa visão, o que, que nós estaríamos fazendo dentro desse todo? O oposto da fatalidade, a gente pode dizer que é o livre-arbítrio. O que, que também é livre-arbítrio? Também é uma palavra que se fala muito frequentemente. Livre escolha, livre decisão, livre julgamento daquilo que eu vou fazer ou não. Ou seja, nós temos, pelo livre-arbítrio, a possibilidade de escolher ou de decidir fazer, evitar ou simplesmente não fazer, esperar, ficar quieto. Nós temos essa possibilidade todos os dias, durante muitas vezes durante o dia, dá para quase dizer que a cada instante nós temos essa possibilidade de escolha. Fazer, não fazer ou evitar. É interessante o conceito, porque também, como eu disse, ele é oposto à questão da fatalidade. Mas tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, e eu tenho certeza que aconteceu já com todos, coisas que a gente consegue, através do livre-arbítrio, mover. Outras não. E dentro dessas outras não, ainda dá para alongar mais. Mas se eu estou caminhando numa calçada e um carro me atropela na calçada, foi uma fatalidade. Agora, se eu estiver andando no meio da rua, onde os carros andam, ou numa estrada, foi uma escolha minha. Eu corri o risco de um acidente. Um exemplo só, né? Mesmo sabendo que aquele acidente da calçada, ele tem algo anterior, não de uma escolha do agora, de uma conduta anterior que me levou a estar naquele lugar, naquele momento e acontecer o que aconteceu. Algumas pessoas já presenciaram nas suas próprias vidas tragédias que são difíceis. Existe uma gama de tragédias que nós podemos elencar. São difíceis porque no momento a gente não entende que existe algo por trás disso. Tem uma passagem, uma frase, não é uma passagem, uma frase de Jesus, que ela diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. A gente pode trocar a palavra escândalo por tragédia, fica mais fácil a gente entender. Ai do mundo por causa das tragédias que estão acontecendo, mas é necessário que elas aconteçam, ele diz. Alguma coisa anterior. Mas ai daquele que provoca, ai daquele por quem dá a causa. O nosso mundo, ele é tão atrasado que a justiça divina, ela acontece entre nós. Quando eu tenho que passar por uma situação difícil como a citada, e uma outra pessoa aleatória vai propiciar que isso aconteça comigo. Muitas vezes nós olhamos as situações e queremos num ato até de vingança, que é de colocar a culpa em quem causou. É claro que tem culpa, né? Mas nós não entendemos a nossa parte nesse todo, nessa questão da fatalidade, na tragédia particular que aconteceu comigo. Onde é que existe, onde é que reside o mal que nós percebemos? Outro dia eu conversava com um rapaz e ele, dentro daquilo que ele acredita, nós conversando, ele me dizia assim que o mal é da carne, é do corpo. Então, nós pecamos, são os termos que ele usou, porque o nosso corpo é mal, é fruto daquilo que nos foi ensinado há muito tempo, né? Do pecado original e assim por diante. E eu até quis comentar com ele, mas o corpo é uma matéria que nem toda essa matéria ao nosso redor aqui. Qual é a diferença dessa matéria para essa aqui? É que alguma coisa dentro está animando ela. O que anima? O espírito? Para nós é até fácil de falar disso, porque nós estamos aqui dentro de uma casa espírita e nós frequentemente falamos de espírito. Então é fácil da gente entender. Mas para quem não concebe dessa forma, é muito difícil. Não aceita, não entende e não acredita. Através desse espírito que se manifesta e que faz escolhas a todo momento e que é eterno e que vai continuar além desse corpo, é que as questões vão acontecendo sucessivamente. Plantar e colher. Hoje plantamos, amanhã estamos colhendo o plantio de hoje. Então, na questão dos acontecimentos que chegam até nós de uma forma violenta, não só na questão material, mas na questão do sentimento, que nós somos abalados pelos acontecimentos que estão ocorrendo a todo momento, nós precisamos também criar conceitos novos. O espírito se manifesta através da mente. Através da mente, os pensamentos passam. E por esses pensamentos, nós temos que observar o que está passando. Que tipo de ideias no meu dia a dia? Será que eu desejo coisas felizes na minha vida, mas tendo pensamentos negativos? É contraditório? Não tem como. Causa e consequência. No início a gente falou em destino, em futuro. Até citei a questão de alguém dizer quando alguém nasce o que vai acontecer. Nós poderíamos dizer que a vida é como uma estrada. E nessa estrada existem coisas. Existem coisas colocadas nessa estrada. Se nós continuarmos por essa estrada, nós vamos encontrar com essas coisas. Nós estamos nos encaminhando por ela. Mas durante essa estrada existem bifurcações, escolhas, decisões que nós vamos tomando. Eu estou satisfeito com o que eu estou encontrando? Sim ou não? Se sim, eu continuo. Se não, eu tento fazer diferente. Eu tento fazer diferente. Não adianta só achar que as coisas vão ser boas indo por aqui ou por aqui. Sou eu que tenho que produzir essas coisas. Eu tenho que colocar as minhas capacidades, os meus desejos, as minhas vontades, para que as coisas possam acontecer. Vontade é uma palavra muito interessante quando se fala de tudo isso, porque a nossa vontade se sobrepõe muitas vezes à nossa razão. Eu quero fazer tal coisa, mas eu não penso se essa tal coisa é boa, não só para mim, mas boa. Tudo que nós fazemos reflete. Tudo. Eu falei de fazer, não fazer e esperar. Até o esperar reflete. Quando eu faço alguma coisa, alguém se beneficia ou se prejudica com isso. Quando eu não faço, quando eu me anulo, a mesma coisa. Quando eu evito alguma coisa de acontecer, também. Então, nós não somos só os atores. Nós somos os atores da nossa vida, com certeza, mas nós estamos escrevendo ela a cada momento. É como uma novela, que o cara vai escrevendo aos poucos, vai vendo para que lado vai indo, e ele vai organizando. Mesmo que ele já tenha uma ideia, né? Porque também não mudamos tanto assim ao longo do tempo. Mas é importante dizer que o nosso destino está na nossa mão. As escolhas, elas estão ao nosso alcance. Nós decidimos o que nós queremos e o que nós não queremos. Mesmo que algumas dessas situações não seja possível mudar. Só para terminar, um exemplo. Eu descubro que eu estou com uma doença gravíssima. Pela forma como eu sou, eu não tenho condições de mudar isso. E a medicina, pelos recursos que ela tem, ela também não consegue modificar o desfecho dessa doença. Eu digo pela forma como eu sou, porque eu não sou nenhum santo capaz de me transformar ao ponto de conseguir reverter um quadro desses em pouco tempo. O desfecho vai ser um só. A questão é que, desse momento de saber até o momento do desencarne, eu tenho a possibilidade de fazer tudo como eu quero. Eu posso desejar ter dias de aprendizado através dessa oportunidade, em que eu vou aprender alguma coisa, não só eu, todos que estão ao meu redor convivendo comigo, ou eu posso simplesmente deixar que aconteça da mesma forma como ela se manifestou. Deixar rolar, esperar. Então, eu repito, nós temos a possibilidade a todo momento de fazer escolhas. E de, dentro dessa estrada que a gente está se encaminhando, poder determinar aonde a gente vai dobrar, aonde a gente vai virar, onde a gente vai seguir reto. Cabe a nós. A decisão é nossa. E a espiritualidade, ela está do nosso lado sempre. Eles só esperam a gente decidir para nos acompanhar. E em cada caminho tem o espírito de acordo com aquilo que nós escolhemos. Que também, em caminhos ruins, não vai ter espírito tão bom assim para nos ajudar, né?